Se ainda não, não deixe para depois. Ligue agora. Ajude a evangelizar o Brasil. Espero a sua ligação. 0 operadora 41 84010909, dígito 1. Como posso ser feliz se eu pobre, meu irmão? Você agradece a Deus pelas suas conquistas? Aqui na Associação Evangelizar, nós agradecemos a sua ajuda, associado. Com suas doações, auxiliamos pessoas carentes, acolhemos crianças e evangelizamos pelos meios de comunicação. É você, associado, que torna essa obra possível. Este ano, continuaremos a contar com sua ajuda. Ligue 0 operadora 41 8401-0909, dígito 1. Ou entre no site, porque evangelizar é preciso. Estamos apresentando Hora da Misericórdia. Oferecimento Loja Evangelizar, sempre presentes. Ligue 41-3221-6050. Mãos ensanguentadas de Jesus. Olá, queridos ouvintes, nós acabamos de rezar o Terço da Misericórdia. Você tem divulgado o Terço da Misericórdia para sua família, seus amigos, para sua comunidade? Amanhã, convide um amigo para rezar o Terço da Misericórdia. Todos os dias, eu, Geison, estou aqui com o Padre Reginaldo Mazzotti e com a família Evangelizar é Preciso, em oração com você e por você. E você acompanha agora Palavras da Salvação com o Padre Reginaldo Mazzotti. Filhos e filhas, nessa segunda parte da Hora da Misericórdia, eu tenho falado, mas não me canso. Feliz Natal, viu? E que esse Jesus misericordioso, nessa Hora da Misericórdia, encha a tua casa de muita paz. Ô, menino Jesus, Jesus misericordioso, muita paz. Em todas as emissoras de rádio, proprietários, patrocinadores, funcionários, você que está aí no dia de Natal como eu, levando a palavra de Deus. Eu quero de modo muito particular falar Feliz Natal no campo. Feliz Natal para os que estão nos sítios, nas fazendas. Feliz Natal para você que está nas grandes cidades, Curitiba. Feliz Natal, povo querido de São Paulo que me acompanha pela Rádio Capital. Feliz Natal para as grandes metrópoles, para você, internauta. Sabe, Jesus misericordioso tem feito maravilhas. Hoje, eu quero só lembrar quando eu estava em São Paulo, celebrando na Catedral da Sé, quanta gente dizendo que acompanha pela Rádio Capital. Que alegria, viu? Que bom que vocês da grande São Paulo estão descobrindo esse momento da Hora da Misericórdia. Um santo e feliz Natal para todos. Filhos e filhas, escuta esta plataforma e depois nós vamos para o Evangelho do Dia. Escute. Meu nome é Soraya, da cidade de São Paulo, da Vila das Mercês. Venho aqui dar o meu testemunho do meu pai. O meu pai é alcoólatra há mais de 50 anos. Ele é um senhor de 77 anos de idade. De um tempo para cá, além do alcoolismo, ele vem tendo crises psicóticas devido à bebida. Ele anda bebendo muito. Todos nós lutávamos para ele ir ao médico para se tratar, porque estava sendo agressivo com a minha mãe, não só com palavras, e tentou ser agressivo também com ela. Um dia, pedindo muito com as orações de Jesus Misericordioso com o Senhor, na rádio, nós conseguimos levar ele ao psiquiatra. O meu pai hoje está tomando medicamento, não está agressivo, está mais calmo, com o tratamento, tomando a água junto com o remédio. Obrigado, padre. Obrigado pelas suas orações. a bênção. Deus abençoe, Deus abençoe. Filhos e filhas, agora, o texto de hoje é Lucas 2, capítulo 1, versículo 14, capítulo 2, de 1 a 14. Bíblia aberta, cartilha de oração. Eu vos trago a boa nova de uma grande alegria, é que hoje vos nasceu Salvador Cristo Senhor. É dia de Natal. Aleluia, aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. José foi a Nazaré, a uma cidade chamada Belém. José foi registrar-se lá, porque era descendente de Davi. Levou consigo Maria, sua esposa, que estava grávida. Quando estava ali, chegou o tempo da criança nascer. Então Maria deu à luz ao seu primeiro filho, enrolou o menino em panos e o deitou numa manjedoura, pois não havia lugar para eles na pensão. Naquela região havia pastores. Então, um anjo do Senhor apareceu. O anjo disse: "Não tenham medo. Eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje, na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Esta será a prova. Vocês encontrarão numa criancinha enrolada em panos e deitada numa manjedoura." No mesmo instante, juntou-se ao anjo uma multidão do exército celeste, cantando a Deus: "Glória a Deus, no mais alto dos céus, e paz na terra aos homens de boa vontade." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. E é por isso que todos os dias nós rezamos o terço da misericórdia. Porque o maior presente que Deus nos deu foi seu Filho Jesus. Se você perceber a dimensão cristocêntrica do terço da misericórdia, é clamando ao Pai por Jesus. E veja, hoje, nesse dia de Natal, segundo Lucas, o céu se abre numa única frase. Os evangelistas narram o nascimento, mas fazem questão de não colocar na boca de Maria, nem em José, nenhuma palavra. Não te chama atenção? O que Maria disse, nada. O que José disse, nada. Mas Lucas coloca na boca dos anjos uma palavra que nos é extremamente importante diante de tanta violência, mortandade. Lembremos um pouquinho o que aconteceu nos Estados Unidos. Lembremos um pouco, infelizmente, a onda de violência, seja Rio de Janeiro, São Paulo. Mas não são casos isolados, não. No Brasil inteiro. Eu quero hoje, dia de Natal, repetir a frase do anjo aos pastores: não tenham medo. De novo, Jesus nasceu. É Natal. Emmanuel, Deus conosco, não tenham medo. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não tenham medo. Eis que nasceu o Salvador, Jesus. Que privilégio, que alegria podermos saber da Tua presença em nosso meio. Obrigado, menino Jesus, por ter nascido e assumido a nossa condição humana. Eu fiz questão de resgatar essa música, Panis Angélicos, no Paz e Luz, para lembrar que Jesus é a paz, o pão dos anjos, o pão dos homens. E é Ele que nos dá a certeza, não tenham medo. Filhos e filhas, neste dia de Natal, hoje, qual o presente que você quer pedir ao menino Jesus? Qual o presente que tua alma anseia? Qual o presente que tua família necessita? Jesus, traga-nos esta graça. Jesus, Deus feito homem, olha com misericórdia para nós. Sede-nos propício em nossas angústias. Tire o medo, tire a violência do mundo e traga paz. Tire a insegurança e traga a esperança. Tire a incredulidade e traga a fé. Jesus misericordioso, do tamanho de uma criança, acolhe os nossos pedidos e nossas orações. Ó Deus, Deus menino, Deus feito carne, abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família, e leve a paz e a luz a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Que Ele faça seu rosto brilhar sobre vós. Que Ele se compadeça de vós e vos dê a paz. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Feliz Natal, evangelizar é preciso na Hora da Misericórdia. Hora da Misericórdia. Oferecimento, Loja Evangelizar. Sempre presentes. Ligue 41-3221-6050.